Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Coca-Tec. Opa, hoje é terça-feira, dia 3 de abril de 2012, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje você vai saber que foi escolhido um ator para interpretar o papel de Steve Jobs. Você vai saber também o nível de satisfação dos usuários do novo iPad. E saiu uma pesquisa mostrando quantos filmes foram consumidos em meio digital e quantos filmes foram consumidos em meio físico. Será que o Steve Jobs estava certo apostando aí nessa questão digital? Você vai saber sobre tudo isso e muito mais já já no cast de hoje. Agora! Começa agora! Coca-Tec! Coca-Tec! Essa segunda-feira, né, dia 2 de abril, foi o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. E aí o Coca-Tec estava presente também nessa iniciativa e lançou um cast, um drop especial a respeito do assunto. Envolvendo, claro, o autismo, envolvendo, claro, muita tecnologia, com o principal intuito de demover alguns preconceitos em relação a esse tema. Nesse cast, nesse drop, participou junto comigo o Paiva Júnior, pai de autista, escritor e responsável pela revista Autismo. Eu recebo muitos contatos de pais autistas, né, citando um caso ou outro. Foram eles até que falaram do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Eu travo um pouco essas coisas, né? Eu não passo tudo que chega até o Coca-Tec para vocês. Sei lá, para não ficar muito forçado. Mas sim, existe uma quantidade, não é significativa, mas eu consigo perceber alguns nichos. E o autismo, né, tem um nicho, né, tem uma comunidadezinha dentro do Coca-Tec que tem o autismo como ponto comum. E foi engraçado que depois de publicar esse cast, várias outras pessoas entraram em contato comigo, né, também, mostrando, né, algum tipo de envolvimento com o autismo, né. Parece que o número dessa comunidade, né, era maior do que eu imaginava. Acho isso bacana, acho isso legal, acho que isso de uma certa forma reflete o universo como um todo, né. Não tem jeito, deficiente visual, né, se sente atraído pelos produtos Apple em função da acessibilidade, pessoas com, de alguma forma, que têm alguma necessidade especial. E o autismo também tem essa relação aí com alguns produtos da Apple. Você pode ir lá escutar o cast que você vai entender melhor do que eu estou dizendo. E vou lembrar aqui, se você quiser ajudar o Coca-Tec, você pode ir lá em cocatec.com.br, aí tem lá as categorias. Aí você procura uma categoria lá, Warehouse, né, depósito em inglês. E lá no Warehouse você vai encontrar algumas coisas gratuitas, né, como lá os wallpapers, e você vai encontrar também como você compra a caneca do Coca-Tec, camisa do Coca-Tec, adesivo do Coca-Tec, tudo aquilo que você comprar na lojinha lá do Coca-Tec, 10% vai pro Coca-Tec e ajuda a manter os nossos servidores. Então vamos passar pro cast, porque vocês sabem que dia que tem drop especial é correria atrás de correria, e ainda tem essa semana aí, sexta-feira, que é feriado, mas eu não vou deixar vocês sem cast, então vai ter mais correria ainda essa semana para preparar um drop especial para vocês não ficarem sem a sua dose diária de tecnologia na sexta-feira. Notícia! O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. Coca-Tec. E você sabe quem é que vai interpretar o Steve Jobs num filme independente, né, chamado Jobs? O Ashton Kutcher, né? Isso ainda pode ser 1º de abril. É um filme independente, um indie movie, que vai contar lá como o Steve Jobs, né, passou de um hippie ao cofundador de uma empresa que se tornou referência no mundo da tecnologia, no mundo como um todo, né, como ele se tornou uma referência de criação, né, um empreendedor criativo, adorado em todo mundo. Essa é mais ou menos a temática do filme. Tem a coisa de 1º de abril, que a gente pode desconfiar um pouco, mas é o que está sendo dito por aí. O Ashton Kutcher, para quem não sabe, agora tá fazendo, entrou no lugar daquele que saiu no Two and a Half Men, que eu esqueci o nome, tava em uma série de problemas. Tem uma foto do Ashton Kutcher comparado com o Steve Jobs de 77, existe sim alguma semelhança física. Vale lembrar que esse projeto não tem nada a ver com o filme lá da Sony, né? A Sony adquiriu os direitos em cima da biografia do Walter Isaacson, não tem nada a ver, isso é outro projeto, outro filme. Para a revista Veja, a iBook Store chega aqui no Brasil nas próximas semanas. Quem passa essa informação é o Lauro Jardim. Ele já acertou em algumas vezes, né? Ele falou várias vezes sobre a chegada da iTunes Store aqui no Brasil. Ele errou diversas vezes, até que acertou em dezembro. Ele comentou já a respeito do gift card aqui do Brasil, ainda não chegou. Enfim, a iBook Store tá chegando no Brasil, ela já existe, na verdade. Só que são livros de domínio público, que você não paga nada, já tem lá o espaço. Mas estaria chegando com conteúdo nacional, a disponibilidade de livros, de repente, em inglês, né? Você poder comprar a biografia do Steve Jobs, coisa que você ainda não consegue comprar aqui no Brasil, né? Não sei como vai ser, se vai estar disponível do mundo todo ou se só aqui do Brasil. De certa forma, a gente já sabe que isso está chegando. A questão é quando isso vai chegar. Para mim, faria mais sentido que a iBook Store chegasse aqui junto com a questão de jogos, né? Que a Apple resolvesse essa questão de jogos. De repente, chegasse junto também com um novo iPad. Sinceramente, eu não vejo a Apple lançando o iBook Store aqui no Brasil do nada, né? Sem nada junto, sem nada atrelado, né? Foi o que aconteceu em dezembro. Lançou o iTunes Store, na semana seguinte já estava aqui disponível o iPhone 4S. Então vamos aguardar. De repente a gente pode ter outras novidades ligadas a isso. Lá em Taiwan, foi homologado o novo iPad. Ah, mas e daí? Eu não vou para Taiwan. O que isso significa? A questão é que o novo iPad foi homologado lá em Taiwan, mas ele só vai ser vendido em maio, né? Essa é a data que o pessoal tá acreditando que ele vai ser vendido em maio. E provavelmente não vai ser vendido só em Taiwan em maio. Deve vir aí uma leva de países onde vai ser vendido. E quem sabe o Brasil, de repente, né? iBook Store, jogos, novo iPad. E de repente até por um precinho, camarada. Já pensou se ele chega ali por R$1.200? Acho difícil. Mas não custa sonhar. E você sabe qual é o nível de satisfação dos usuários que compraram o novo iPad? 98%. 82% se diz muito satisfeito e 16% se diz satisfeito. Só 2% dizem que de alguma forma não estão satisfeitos. No iPad anterior, esse número era de 74% que estavam muito satisfeitos, 8% a menos, e o número de pessoas que estavam razoavelmente de alguma forma satisfeitos, né? 23%. Você soma 74 com 23, vai dar 97. É um número muito próximo dos 98. Não tem tanta diferença assim. A questão é que o impacto inicial dos usuários que estão muito satisfeitos aumentou 8%, né? Isso é um número considerável. E frente a isso, né? De repente, quem sabe, o Consumer Reports lá nos Estados Unidos, né? Teve aquele problema. Ah, tá aquecendo, não tá? Problema no Wi-Fi. Recomendou o iPad, né, o novo iPad, como o melhor tablet do mercado. Acho que isso ela nem precisaria dizer, né? E uma pesquisa que realmente me surpreendeu. O número de empregados, né, na Apple que estão associados, que desenvolvem uma função de pesquisa e desenvolvimento é de 39%, 40%. Você pode achar que isso é muito, mas não é muito, não. Outras empresas, por exemplo, como a Microsoft, tem 51%. Na RIM, na Research in Motion, 53%. A Apple está abaixo da média de mercado. A média de mercado está ali na casa dos 46% e a Apple tem 39%. Eu confesso, achei pouco. A Apple tem 39% de pesquisa e desenvolvimento, 10% para vendas e marketing e lá uns 49% para a parte administrativa, né, e demais funções. E já tem data para, de alguma forma, entrar em operação aquela fazenda de energia que a Apple está construindo para abastecer o data center lá em Maiden. A ideia é que essa fazenda esteja pronta, totalmente operacional, até dia 30 de novembro. Mas agora, já em junho, ela deve começar de alguma forma a funcionar. Essa fazenda basicamente vai produzir energia através de painéis solares e também através de biogás. E vazou aí uma imagem de um case, que é um case joystick, onde você coloca o seu iPhone e joga lá. Seria um case oficial, seria um case da própria Apple, embora existam cases que façam isso. Eu não duvido de um case assim, eu acho que faz até sentido. De repente não faz sentido negociar, de repente não faz sentido para a Apple produzir um case desse nível. Mas eu acho que faz todo sentido existir um case desse, eu acho que faz todo sentido a Apple experimentar essas coisas. Eu acho que hoje não tem a menor dúvida que falando de games portáteis, né, não tem para PSP, DS, DSi, DS3D, o iPhone é referência nessa categoria. E rumores apontam que os novos iMacs vão vir mais finos e com uma tela antirreflexiva, né? Um vidro antirreflexivo. Não tem jeito, né? Se os MacBooks estão com esses rumores aí de que eles vão vir mais finos, nada mais natural de que isso se refletir também dentro dos iMacs. O problema dessa história é a fonte desse rumor, DigiTimes, né? DigiTimes tem uma taxa de acerto bastante baixa, mas enfim, acho que não faz tanta para um iMac, não, isso não é tão importante ser mais fino. Ele não é portátil, né? Ele pode ser mais grossinho, ele não tem essa exigência dele. Claro que quanto mais fino, o design fica mais interessante, fica mais agradável, e por isso eu acabo torcendo para que aconteça. Falar um pouquinho de aplicativos, o Angry Birds, até o final do ano a gente vai ter um desenho animado dos Angry Birds. Pois é, né? Não tem nem o que falar, né? Angry Birds é o que eu sempre digo, é o Pac-Man dessa geração. O que lançar do Angry Birds vai colar, não tem jeito. A Rovio confirmou isso, né? Vão ser 52 episódios iniciais e a duração é algo ali entre 2 e 3 minutos por capítulo, ou seja, bem curtinho. E para 2013 ano que vem existe a previsão também de um outro filme baseado no jogo. A Nickelodeon já exibiu uma pequena animaçãozinha do jogo, né? Angry Birds Space, né? Mostrando lá como é que os pássaros acabaram indo parar no espaço. Então, acho que aquilo já foi o test drive, né? E funcionou, vai continuar assim. O aplicativo do Facebook, né? O famigerado aplicativo do Facebook pro iPad foi atualizado, agora ele tá suportando a Retina Display dos novos iPads. E o Tumblr adicionou a integração com a nova timeline do Facebook. E você sabe quem são os novos investidores do Dropbox? A galera do YouTube, né? O Bono e o The Edge, né? O vocalista e o guitarrista do YouTube investiram no Dropbox. Os músicos estão junto de um grupo que investiu 250 milhões de dólares na empresa no final do ano passado. E falando de Dropbox, a gente acaba lembrando de que Google Drive, que aqui a gente ainda não tem novidade, mas acaba lembrando do Google, que anunciou uma coisa legal. Agora, a previsão de tempo, né, até a chegada do local, vai ser baseado em dados de tráfego real. Não foi informado como o Google está obtendo esses dados, nem se isso vai estar disponível já agora aqui no Brasil. Parece que só nos Estados Unidos, mas com certeza, independente disso, é uma questão de tempo para chegar no Brasil. Foi uma notícia legal, uma notícia bacana. E ex-funcionários do Google desenvolveram um aplicativo que impede que os seus dados pessoais, né, sejam rastreados, dados do seu usuário sejam rastreados. O Disconnect.me foi desenvolvido pelo Brian Kenneth em parceria com um ex-colega de trabalho, o Austin Shaw, de alguma forma como um protesto à nova política de privacidade do Google, né? E o lema deles é que os dados pertencem às pessoas, não às empresas. O objetivo do grupo, né, que está desenvolvendo esse aplicativo, é construir uma plataforma digital em que os usuários teriam total controle sobre os seus dados. Uma coisa extremamente louvável, né? Diga-se de passagem. E na sexta-feira de noite, os hackers teriam invadido a Global Payments e roubado cerca de 1,5 milhão de números de cartões de crédito. Esse é o lado ruim dessa coisa hacker, né? Todos eles, a princípio, focados, né, nos Estados Unidos, né, números de cartões dos Estados Unidos, e o serviço secreto americano está investigando. E falando ainda dessa coisa hacker, né? Tinha lá um atentado, né, tentado forma de dizer, mas tinha lá um ataque do Anonymous, a Lusec, o conteúdo que eles obtinham acabava vazando e acabava parando lá no Pastebin. Pastebin, para quem não conhece, é um site que é como se fosse, como é que eu posso dizer, um mural de recado, mas aquele de uma forma pejorativa, né? Aquele recado de porta de banheiro, né? Qualquer pessoa escreve qualquer coisa e não tem é totalmente anônimo, né? E o Pastebin é para isso. Você coloca lá aquilo que você quiser e, enfim, era uma questão de tempo para os dados do Anonymous e Lusec aparecessem lá. Só que o responsável pelo site, né, o Jerome Vader, né, nome sugestivo, estava de saco cheio, né, com os ataques de DDoS que eram feitos, os alertas de abuso robôs, enfim, ele está contratando um time inteiro para manualmente remover essas publicações, números de cartões de crédito, endereço de pessoa, enfim, senhas, tudo aquilo que o Anonymous divulgava lá, né, o Sabu e companhia. E Steve Jobs estava certo, né? Saiu uma compilação de dados de filmes, né, como os americanos assistiram filmes em 2011, e foram 3,4 bilhões de filmes assistidos na internet contra 2,4 bilhões de filmes em formatos físicos. Ou seja, não está levando em consideração aqui o cinema, está levando em consideração aqui DVD, Blu-ray, VHS, o que for, formato físico, fora o cinema, foram 2,4 bilhões contra 3,4 bilhões online, ou seja, uma diferença de 1 bilhão, né? Um número significativo, e daqui para frente isso vai aumentar cada vez mais. E por fim, saiu um estudo de como as mulheres usam o smartphone comparado com os homens, né? Essa pesquisa foi feita pela Consumer Lab, né? Um laboratório de pesquisa de comportamento da Ericsson, e eles identificaram que o padrão de uso dos homens é diferente do padrão de uso das mulheres. Enquanto as mulheres utilizam mais os serviços de comunicação, né, de voz, e-mail, SMS, os homens preferem serviços de entretenimento e estão mais dispostos a experiências como o VoIP. De alguma forma, eu entendo que os homens são mais pacientes, né, compreendem melhor esse problema de VoIP que atrasa, né, a mulher seria mais impaciente, né, como criança lá que não consegue brincar no Android, né, fica irritado que é um iPad onde a resposta é mais rápida. Nesse estudo também foi destacado que os homens, né, 36% utilizam o smartphone para jogar, já as mulheres esse número é de 16%. Os homens também assistem mais TV, vídeos e escutam mais músicas no celular e fazem um download de aplicativos mais que o dobro do que as mulheres. Já na questão de fotos, né, as mulheres ganham. Elas usam, 80% das mulheres usam esse recurso de foto contra 60% dos homens. Dicas de aplicativos. A dica de aplicativo hoje é o iExplorer. Talvez você já conheça esse aplicativo da sua antiga alcunha, né, que era iPhone Explorer. E ele permite que você migre os dados de um dispositivo para outro. Você conecta o seu dispositivo via cabo no computador, você acessa o iExplorer, aí você navega lá no seu dispositivo, aí vai ter a pasta Apps, né, de aplicativos. Você entra lá, aí você vai ver todos os aplicativos que estão instalados no seu dispositivo. E aí você abre lá a pasta do aplicativo, você vai ver lá assim, Documents, Library, por exemplo, o nome do aplicativo .app, você vai ver um TMP, você vai ver lá o iTunes Artwork e o iTunes Metadata Playlist, mais ou menos isso que você vai ver. E os aplicativos salvam os dados dentro da pasta Documentos, Documents. Aí você faz o quê? Copia aquele documento para sua mesa, para o seu desktop, conecta lá o dispositivo que você quer migrar os dados e joga por cima. Claro, sempre faça backup, né? Vocês já sabem o que fazer. Nem preciso falar aqui. Eu usei muito esse aplicativo, dei uma resgatada nesse aplicativo, porque por causa da história da bateria, né? Que eu restaurei o iPhone do zero, aí tinha um ou outro aplicativo que eu queria migrar, mas não podia trazer o backup, tava tudo lá, enfim. Aí eu usei o iExplorer para fazer copiar pontualmente os dados de alguns aplicativos. Lembra que eu comentei com vocês? Pô, meu OmniFocus não tá sincronizando aqui agora, tá com um problema. Dá crash aqui quando ele tenta acessar os dados dos lembretes, né, lá no iCloud. Aí eu pum, pum, pum, puxei os meus dados do antigo, joguei pro novo. Quer dizer, na verdade eu nem cheguei a fazer isso, porque quando eu tava armando esse processo, o OmniGrupo lançou uma nova versão do OmniFocus que corrigiu esse problema, né? Acho que eu nem cheguei a comentar com vocês, mas enfim, já fica aqui o registro também. Essa migração vai funcionar entre iPhone e iPad, vai funcionar também para jogos, inclusive para aqueles que relutam em ter uma sincronia via iCloud. E você faz tudo isso sem jailbreak. Nem preciso dizer aqui que você tem que fazer isso tudo com muito cuidado, muito carinho, muita atenção para não estragar, mas você tem acesso direto lá ao sistema de arquivos do iOS. Extremamente perigoso, portanto, cuidado. Você pode até, se você quiser, usar isso como uma forma de transferir arquivos, né? De repente tem um arquivo, você vai, transfere ele dessa forma, né, usando o iExplorer para o seu iPhone, e chega lá no seu trabalho trabalho, você faz o processo reverso para resgatar o arquivo, também pode, ou seja, o céu é o limite quando você está usando o eExplorer. Ele tem outras funcionalidades, né? Ele permite que você monte o iPhone como um disco, ele permite que você copie as músicas, mas para fazer isso, ele pede que você use um outro aplicativo, né? O Phone to Mac, Phone to Disk, né? Tem vários outros utilitáriozinhos. O iExplorer, ele é gratuito, você não paga nada, tem versão para OS X e para Windows, e você baixa lá no macroplant.com/iExplorer. Tá aí linkado nas notas do cast. Welcome to the future. Coca. Comentários. Comentários. Comentários. Coca. Em relação aos vídeos que eu postei de 1º de abril, todos eles são fakes, todos eles são falsos, exceto o da Microsoft, exceto o Flutter. O Flutter, que é aquele esquema de você controlar o seu iTunes ou o Spotify usando os gestos, como se fosse o Kinect, mas usando a câmera do Mac, é verdadeiro. A Microsoft também, quer dizer, não é Microsoft, sempre confundo, da Fundação Melinda e Bill Gates, também é verdadeiro, né? Aproveitando os excrementos, também aquilo não é 1º de abril, os outros são. Guerra da bateria. A busca ainda continua e eu não tenho justificativas para isso, mas se você colocar o idioma inglês, você vai ter um ganho de 30% de bateria. Não me pergunta por quê, não faz o menor sentido, mas está tendo um ganho de bateria. Eu trouxe algumas pessoas para dentro desse teste, eu falei, faz aí e tal, coloca aí. Para algumas eu contei, olha, tá melhorando a bateria. Para outras eu não falei nada. E todo mundo percebeu a melhora da bateria. Só uma pessoa que não percebeu a melhora da bateria, foi indiferente. Eu tive que forçar um pouco, eu perguntei, vem cá, que hora geralmente você costuma carregar? Ah, tá, e depois que você colocou em inglês, quando é que você passou a carregar? Ah, passei a carregar mais tarde e tal. Enfim, tem alguma coisa aí. Pode ser coisa da minha cabeça, pode ser coincidência, pode ser, mas é em inglês, a pessoa não tá acostumada em inglês, não usa tanto, pode ser. Eu ainda vou dissecar essa história, tô trazendo mais gente pra esse teste, né? Tô aí um processo de evangelização pra ver o que surge daí. Não faz o menor sentido, não teria a menor diferença, mas tá dando diferença. Se você quer entrar nesse esquema, faz o teste, vai lá em ajuste geral, internacional, idioma, English, né? Inglês, usa por 1-2 dias e me diz o que acontece. Vê se a sua bateria parece que teve uma sobrevida maior. Não é nada de outro mundo, mas vai fazer a diferença. Por exemplo, eu estava acostumado a minha bateria durar 8 horas. Hoje a minha bateria durou por quase 12 horas. Ou seja, durou quase 50% a mais. Vamos tirar um desconto ali, corta daqui para pum pum, arredonda, naquelas minhas contas que vocês gostam, dá 30%. Vou repetir, isso ainda não está confirmado, ainda está em análise, estou angariando mais dados. Mas, ao que tudo indica, tem alguma coisa por aí. Outra coisa para comentar com vocês, eu disse há um tempo atrás, que umas 2 semanas atrás, que quando eu tirava uma foto com o meu iPhone 4S dentro do case da Skin Aura, aparecia o flash estava sendo refletido pelas bordas e estava batendo dentro da lente, e a imagem ficava meio esbranquiçada. E aí eu mandei um e-mail pro pessoal lá da Skin, eles responderam, né, eu não comentei isso com vocês, eles responderam e falaram, sim, acontece isso mesmo, apesar de todos os nossos testes, blá blá blá blá blá blá blá blá, tá acontecendo só com a branca e com a prata, com a escura, com a preta não acontece. E aí eles me ofereceram a opção de troca, né, de trocar essa branca por uma preta, ou então de pegar o dinheiro de volta. Eles pediram nota, eu falei, pô, mas eu não tenho mais nota. Até tinha no Evernote, mas queria ver a resposta dele. Eles foram super atenciosos, falaram, não tem problema, pá. Enfim, eu não tô interessado em trocar pela preta, não tô interessado em pegar o dinheiro de volta. Esse iSkin, ele me atende naquilo que eu quero. Eu não uso muito flash, eu só vou usar flash quando o ambiente realmente estiver escuro, de repente numa festa, alguma coisa assim de noite. E aí eu não uso esse case, eu uso aquele bumper metálico, né? É a roupinha de festa do meu iPhone. E na parte de aventura, né, quando eu tô em modo aventura, né, que eu brinco com vocês, eu uso o Survivor, né, da Griffin, que também não tem problema com flash, então vou continuar desse jeito. Mas se você comprou um iSkin Aura e tá tendo esse problema, você pode entrar em contato lá com o pessoal da iSkin. Você vai entrar lá no site do iSkin, manda um e-mail, tem lá um contato, você manda um e-mail, tudo no próprio site, explica tudo direitinho que você vai obter a resposta. Eles foram muito atenciosos, vale a pena registrar aqui. Uma pergunta que fizeram nesse domingo, bem interessante: existe muita diferença entre o iPhone 3GS e o 4S? Bom, para quem não está familiarizado, em termos de hardware, você tem a questão da tela retina, você tem o processador que é um núcleo simples de 600 MHz no 3GS contra um processador de dois núcleos de 800 MHz. Você tem a história da câmera frontal, a câmera traseira, né, 3 megapixels contra 8 megapixels, o flash, o filtro infravermelho, o vídeo Full HD. Em termos de software, você tem a questão do iOS. Muito provavelmente as atualizações do 3GS devem acabar. Enfim, eu costumo dizer que o 3GS ele é um excelente aparelho para quem tem 3 anos de idade. Ele ainda é um aparelho que está, digamos assim, dentro do mercado, inserido no mercado, só que ele é mais um smartphone como os outros, que daqui para frente vai sofrer problemas de atualização, vai ter uma, pelo menos eu acredito, porque ele já está no final da linha, ele já tem 3 anos. Ele é um daqueles smartphones que você vai comprar e vai durar 3 anos, vai durar bem e vai te atender. Essa não é a questão. A questão é que ele vai ser mais um, ele não vai ter mais atualizações, está chegando no final da linha. O 3GS já está virando um 3G. Tem também a história do acesso pessoal no 3G, só funciona via Bluetooth, não funciona via Wi-Fi. Isso pode ser um limitador muito forte, né, dependendo do tipo de usuário. E outro problema do 3GS, o preço. Ele está sendo vendido aí na faixa de R$1.000, o que eu acho muito caro, embora você consiga sobreviver, repito aí, uns 2 anos, 3 anos com esse 3GS. Acredito que a diferença não vale, ainda mais se você considerar que você consegue pegar um iPhone 4, não 4S, um iPhone 4 ali na faixa de R$1.200. Então eu acho que vale mais a pena você economizar uns R$200, pegar um iPhone 4 que vai ter uma sobrevida ainda aí de 1 ou 2 anos, ou você economiza mais grana para pegar um 4S, e aí dependendo de quando você vai conseguir essa grana, de repente vale a pena você esperar pela nova geração do iPhone, que deve estar chegando aí lá para setembro, outubro, até o finalzinho do ano. Esse com certeza vai ser top de linha, mas tem a questão do preço. Vamos falar um pouquinho de adaptadores de vídeo para aparelhos. Você tem basicamente 4 adaptadores. Você tem o VGA, você tem o de vídeo composto, vídeo componente e o HDMI. Hoje o top de linha é o HDMI, né? O AV digital. Você conecta lá o dock 30 pinos. Ele tem uma saída também, além da HDMI, para você conectar no seu televisor. Tem também uma portinha USB para você carregar o dispositivo, assim você não corre o risco de repente estar numa apresentação e a sua bateria acabar. E tem uma versão mais antiga, né, de VGA, vídeo composto, vídeo componente, que funciona. O vídeo composto é aquele que tem o amarelo e o para vídeo, o vermelho e o branco para áudio, né, o áudio estéreo. O vídeo componente é aquele que tem o vermelho, o verde e o azul para vídeo, o vermelho e o branco também para áudio, né, o áudio estéreo. Todos esses dois, né, possuem a porta USB para você carregar o dispositivo. O VGA mais antigo, para você colocar nos monitores, né, de computador, esse não tem a portinha USB. Se você pegar um dispositivo, digamos um iPhone 3G, 3GS, e usar um dispositivo VGA, vídeo composto ou vídeo componente, você não vai conseguir espelhar toda a tela. O aplicativo ele tem que ser compatível com esse adaptador. É isso, é uma coisa meio esquisita. Então não adianta você ir, vou comprar aqui um vídeo composto. Não vai rolar bem. Você não vai espelhar, você não vai poder jogar lá aqueles joguinhos que você quer jogar na tela grande. Não vai rolar. Angry Birds Space na tela grande não vai rolar. Hoje, o melhor, ao meu ver, é um adaptador HDMI, né? O AV digital. Esse é o mais completo, onde você não tem problema de compatibilidade. Ele já espelha toda a tela. Isso se for um iPhone 4, um iPhone 4S, um iPad 2, ele já vai fazer perfeitamente. Coisa mais moderna. De repente, se você tiver aí um monitor antigo, lá um monitor com VGA, e você queira fazer alguma gambiarra, aí você estuda a melhor solução, a melhor opção para você. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Você sabe, o podcast volta amanhã, quarta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Thank you all very much. Termina agora. Termina agora. Oh,